Essa menina não dá mole, ela é do jeito que eu queria. Tá sabendo que eu a quero, mas não abre ou alivia. O meu coração dispara quando a encontro na rua, com aquele olhar de gata, me maltrata e me tortura. Louco de paixão, apaixonado por essa mulher. O que vou fazer se ela dizer que não me quer? Louco de paixão, tô sonado por essa mulher. O que vou fazer se ela dizer que não me quer? Meu pensamento não para, sou louco apaixonado. Me imagino em carícias envolvendo a em meus braços. Mas se um dia ela acordasse depois de um sonho comigo e descobrir que me ama e não me quer só como amigo. Louco de paixão, tô sonado por essa mulher. O que vou fazer se ela dizer que não me quer? Louco de paixão, tô sonado por essa mulher. O que vou fazer se ela dizer que não me quer? Louco de paixão, tô sonado por essa mulher. O que vou fazer se ela dizer que não me quer? Louco de paixão, tô sonado por essa mulher. O que vou fazer se ela dizer que não me quer?